Delta 35 no 7. A 35 no 7, chame a torre, frequência 118, decimal 95, tomou posto. 1897, autorizado ao final do procedimento, deixa para 2 mil pés, informe no localizador. Autorizado o procedimento, ensina 2 mil, reportará no estabilizador, no localizador, voo 1897. Federal 9970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro A0, 1-0, pelo limite ao curso do localizador. 0-0, 1-7-1-5, reduza para 2-2-0-9. 2-2-0-9, 1-7-1-5. Cargo 6570, número 6 para pouso. Reduza para 250 nós. Federal 9970, deixa para 3 mil pés, com ajuste 1012. 3.012, Federal 9970. Federal 9970 para o localizador, curva direita pro A050, informe estabilizado. Alta cargo 6570, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro A020, pelo limite ao curso do localizador. Zero, deixa para 3 mil pés, com ajuste 1012. 7 Sol, 46 direita, táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4. Federal Delta 9970, completa final do procedimento, desça para 2000 pés e aguarde transferência de comunicações. Gol no 705, estação vetor para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é o curso do localizador, desça e mantenha 4000. Mantenha a proa, descendo para 4000, no 705. Gol no 607, número 5 para pouso, reduza para 2109. Localizador, gol no 897. Gol no 897, completa final, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, gol 1897. Gol no 607, reduza para 2109, número 5. 210, 207. Salvador, bom dia, o gol no 897, estabilizado. 897, baixou e travou? Afirmo, gol no 897. E livre pouso, pista no 0050 graus, com 5 nós variados. Livre pouso no 897, na pista 90. Gol no 705, desça para 2000 pés, ainda mantendo a proa. Mantém a proa, desce para 2000 pés, no 705. Pista cargo 6570, vai cruzar o localizador intencionalmente, mantém a proa, aguarde para reinterceptá-lo. Ok, mantém a proa 020, pista cargo 6570. Gol no 705 para o Lock, esquerda para o 130, informe no estabilizado. 7130, camarada, estabilizado no 715. Agora sim. Cargo 6570 para interceptar o localizador, cover direita proa 120, informe estabilizado. Ok, direita 120, para estabilizado 6570. Juno, só um instante para a cópia, o ajuste 1012. Guardando 3171. Direita 230, 4000, 6070. Federal 9970, completa final, chame a torre 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Federal 9970. Bom dia, Federal, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando a pista, Federal. Cargo 6570, tráfego à sua frente, um Boeing 737-800, meia dúzia de milhas, com grau de 1609. Ok, reduzindo a sua cargo 6570. Pode descer para 2500? Prezado, descida para 2000 pés, reduza para aproximação a sua cargo 6570. Reduzindo a sua cargo 6570. No 607, só vai seguir tráfego à sua frente, posição de 12 horas, Boeing 767, reduza para 1809 e desça para 3000 pés. 3000, 180 nós? Firmo 1809. 1809. Localizado Mondonador, gol 1-7-1-5. Passou Mondonador, gol 1-7-1-5, cumprida a aproximação, chame a torre 1-1-8-9-5. 3-8-9-5, pode ir. Então 9970 baixou e travou? Afirma, embaixo travado, Cideral. Livre pouso variável com 39, Cideral. Livre pouso a 10, baixo travado, Cideral 9970. Salvador chamou o satélite 171. Cideral confirmando o livre pouso. Federal. 3171 autorizado Guarulhos, nível 320 para o Zulu 16, pista 90, curva direita da Eulê da Brint, controle 1208, transponder 5562. Está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés. Localizador, Cidão na 3A, 2000 pés. Não, 10 atrás. Autorizado Guarulhos, nível 320, Opera Zulu 6, pista 90, curva direita, Dael, Leda, após Leda Bridge, controle 120-8, transponder 5562. Autorizou então Guarulhos, 320, decolada 10 com curva direita, Dael, Leda Bridge, 1-2-0-8-0-5562. 5562, direita após decolagem, portão 612, chame para puxa acionamento. Direita 5562, vai chamar para puxar aqui acionamento, 3171. Geral ao 54, Alfa Kilo Pat 3. Ok, Alfa Kilo Pat 3. Chegou 9715, baixou e travou. Positivo, embaixo travado, 9715. Livre pouso, variável com 59, 1012. Livre, ponto, 12, 17, 25, obrigado. Uma milha do externo, baixada travada, APSA cargo 6570. APSA 6570, continua a aproximação, agora o pista livre. Agora o pista livre é 6570. Torre igual 1897. Prossiga. Sim, o balizamento apagou, senhor? Já deu na sensação? Deu o horário já, o 897. Certo. Oi, bom dia, no 607 agora, 5 milhas de assado. No 607, bom dia, continua a aproximação, aguarda a autorização. Médio, aguardando. Antes da Juliette, gol no 897. Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha, gol no 897. Poderia confirmar, por gentileza, na sede do sol pro gol no 897? Confirme. O horário do nascer do sol pro gol no 897. 0756. Sim, obrigado. O 795, solo ao 56, direita, táxi via Alfa, é Costa XXBet. Direita Alfa, embaixada antes da Juliette, chegou no 705. Olha o 9715, eu tenho um passa no porto aqui, veio no travesse, já tem que ser só que eu tô ligando. Autorização Brasília 660. Prossegue pro pouso ou remete? O passando, tá bem na pista ou tá no cantinho aí? Tá à direita da face central, bem do través da minha posição agora, e é pequeno. Tá ok, então prossegue pra pouso 6570. Está livre e variável com 5 nós, apta 6570. Ok, pouso autorizado, 6570. Salvador, bom dia, 5808, informação boa, autorização Brasília, 30. Informação Gol, autorização Brasília, 360. Guarda cópia, ML12. Guardando com ML12. É 570, 58, direita, Alfa Kilo Pat 3. Bom dia, 3, 3. Identifique chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0 na 2. Pode averiguar, estou precisando. Ao 58, direita, Alfa Kilo Pat 3. Direita, Alfa Kilo Pat 3, está na carga mesmo, 570. 3. Variável com 5 nós, 1012. Livre pouso, no 607, baixado checado. Infraero repassou o novo portão, portão 8, ingresso Juliette, portão 8. Juliette pro 8, voo 897. Salvador, 397, eu não prestei estacionamento no meio. Uno 8, decimal 95 para autorização. Só um instante, aguarde. No 607, solo 00, direita. Faz a passagem da APTA. Depois prossegue via Alfa e poste antes da Juliette. Já livre à direita, pede passagem na nave da APTA. E reporte antes da Juliette, vou no 607. E Recife é o número 2, aguarda a cópia 3290. Número 201, bom dia, número 3, aguarda a cópia Campinas, o ajuste no 092. No 012. No 7, no 5, ingresso da Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, no 7, no 5. São 3171 no portão 612, é autorizado o push e acionamento chantagem. Chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado Brasília, nível 360, volta ao piso no 7, pista no 0, curva direita, saída Arbo Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5571, 5808. Autorizado para Brasília, nível 360, Hotel Zulu 17, decolando a 10, curva direita, saída da Arbor, transmissão Elefon 208, controle 557, são transponder, o Web 5808. Projeto Portão 2, chame pronto, 508. Então, 3890, pronto, copy. Então, 3890, copia. Azul 4201, pronto, copy. Salvador Campinas, nível 360, rota Azul 16, pista 90, direito da Euleda Bridge. Controle 120-8, transponder 5576, o azul 4201. Bom dia, total 9990, identifique, chega da mar e desça para o nível 060. 3890, pronto, pode. Autorizado Recife, nível 330, 0858. Pista 90, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 120-8, transponder 5572, 3890. Momento. Oi, primeira curva esquerda, para decolagem, saída Pucaracaju. Controle 208. Confirmado 5572, esquerda, após confirmando, chame pronto. Chamada pronto, portão 10. No mesmo 07, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição da Juliette, 607. Salvador, bom dia, Oceano 62, Odo Odo, ambiente da informação Golf, chamada autorização Galeão, nível 340. 6211, autorizado Galeão, nível 360, rota Zulu 10, pista 90, curva direita da Euleda Bridge, controle 120-8, transponder 5001. Autorizando Galeão, nível 360, via Zulu 10, colagem na pista 90 com curva à direita. Saída da Léo, direita. Controle saída 120-8, transponda 5001, na 8, na 62. Remota 12, chamei pronto. 62, né? Beleza. Salvador, 71, quase tarde, 80, bordo da Léo, 4. 1. 8-0. Delivery táxi, pátio, Índia Alfa, ponto espera 18-95, 1012, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, ponto espera 18-95, 1017. Conexão, mantenha a minha escuta até o ponto espera, 3171. No 607, após o TAM, ingresso Juliette, portão 612. Boa tarde, 09 da TAM, ingresso da Juliette, né, do Zulu 607. 3153, está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, ajuste 9012, informe no localizador. Autorizado ILS X-Ray, está autorizado, descendo para 2000 pés, ajuste 1052, está autorizado. Salvador 3171, está pronto, vamos esperar 1-0. 3171 na linha de decolar, variável com 5-9. Decola 1-0, 3171. Total 9910, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, seu limite é o curso do localizador. Esquerda norte, editado pelo curso, total 9910. Do nível 360, rotou para o Zulu 10, pista 10, curva direita da El Lida Bridge, controle 120.8, transponda 5577. 04, aprovado Galeão, 360, Zulu 10, decola da Euleda Bridge, 208, controle 5577, transponder, gol 804, portão 9. Chame pronto no 804. Tá, vamos à próxima, obrigado. Rio 5973, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador para o Rio 5973. Total 9910, desça para 4000 pés, ajuste 9012. Para 4000, 1-0, 1-2, o total 9910.